Ficheiro 70. O Duque foi uma surpresa para mim. Não sei exatamente o que esperava, mas não era o entusiasta de caça, de rosto vermelho, cordial, expansivo, de olhos azul claros, que estavam sempre um pouco semicerrados, como se olhasse para o sol seguindo o vôo de um faisão. Perguntei-me por um instante se toda aquela encenação anterior em relação ao Duque não seria um pouco exagerada. No entanto, olhando em torno do salão, notei que todos os rapazes com menos de 18 anos exibiam um ar ligeiramente preocupado, mantendo os olhos fixos no Duque, enquanto ele falava e ria animadamente, com Callum e Dougal. Portanto, não era apenas encenação, eles estavam avisados. Quando fui apresentado ao Duque, tive alguma dificuldade em manter uma expressão séria. Era um homem grande, rijo e em boa forma, do tipo que se costuma ver alardear as suas opiniões nos pubs, a derrotar a oposição com a força do estardalhaço e da repetição. Fora avisada, é claro, pela história de Jamie, mas a impressão física era tão esmagadora que quando o Duque se curvou sobre a minha mão e disse: "Que encantador encontrar uma compatriota neste lugar remoto, minha senhora", numa voz de rato cansado, tive de morder a parte de dentro da minha bochecha para não cometer uma gafe em público. Cansado da viagem, o Duque e a sua comitiva foram cedo para a cama. Na noite seguinte, no entanto, houve música e conversas depois do jantar, e Jamie e eu juntámo-nos a Callum, Dougal e ao Duque. Sandringham ficou cada vez mais loquaz sob os efeitos do vinho de Callum e falava sem parar, discorrendo igualmente sobre os horrores de viajar nas terras altas e as belezas do campo. Ouvíamos educadamente e tentei não deixar que os meus olhos encontrassem os de Jamie, enquanto o Duque discorria com a sua voz aguda sobre a história das suas dificuldades. Um eixo da roda partiu-se, perto de Stirling, e ficámos retidos durante 3 dias, debaixo de um aguaceiro norte, até o meu lacaio encontrar um ferreiro para vir consertar o maldito eixo. E menos de 12 horas depois, caímos no maior buraco já visto, e o maldito eixo partiu-se outra vez. Depois, um cavalo perdeu a ferradura e tivemos de descarregar a carruagem e caminhar ao lado dela na lama, conduzindo o cavalo manco. E então, conforme a história continuava desgraça em desgraça, senti uma crescente necessidade de rir e tentei sufocá-la com mais vinho, provavelmente um erro. "Mas a caça, Mackenzie, a caça!" exclamou o Duque, a certa altura, revirando os olhos em êxtase. Eu mal podia acreditar. Não é de admirar que você ofereça tal mesa. Bateu delicadamente na barriga grande e sólida. Juro que daria os meus dentes caninos para apanhar um veado como o que vimos há 2 dias. Um esplêndido animal, simplesmente esplêndido. Saltou dos arbustos diante da carruagem, minha querida, confidenciou-me. Assustou os cavalos, de modo que por pouco não saímos da estrada outra vez. Callum ergueu o belo recipiente de vinho em forma de sino, arqueando interrogativamente uma das sobrancelhas. Quando serviu os copos que se apresentaram, disse: "Bem, talvez possamos arranjar uma caçada para Sua Excelência. O meu sobrinho é um ótimo caçador." Olhou significativamente por baixo das sobrancelhas para Jamie. Houve um aceno de cabeça quase imperceptível em resposta. Callum recostou-se na cadeira, pousando o recipiente na mesa, e disse descontraidamente: "Sim, vamos tratar disso. Talvez no início da semana que vem. É muito cedo para o faisão, mas a caça ao veado estará ótima." Voltou-se para Dougal, recostado numa poltrona acolchoada, um pouco afastado para um dos lados. "O meu irmão poderá acompanhá-los. Caso pretenda seguir para norte, ele pode mostrar-lhe as terras que discutíamos anteriormente." Fantástico, fantástico! O Duque estava encantado. Deu uma palmada na perna de Jamie. Vi os músculos enrijecerem-se, mas Jamie não se mexeu. Sorriu tranquilamente e o Duque deixou a mão demorar-se apenas um instante a mais. Então Sua Excelência percebeu que eu estava a olhar para ele e sorriu jovialmente para mim, a expressão do rosto dizendo: vale a pena tentar, não é? A despeito de mim mesma, correspondia ao sorriso. Para minha grande surpresa, simpatizava muito com o homem. Com a agitação da chegada do Duque, esquecera-me da oferta de Gailey para me ajudar a descobrir quem me enviara o mau agouro. E depois da cena desagradável com a criança trocada no Monte das Fadas, não estava certa se gostaria de tentar qualquer coisa que ela me sugerisse. Ainda assim, a curiosidade ultrapassou a desconfiança. E quando Callum pediu a Jamie para acompanhar os Duncan ao castelo para o banquete do Duque 2 dias mais tarde, eu acompanhei-o. Foi assim que Jamie e eu nos encontramos na sala dos Duncan, naquela quinta-feira, recebidos pelo fiscal com uma espécie de amizade constrangida, enquanto a mulher terminava de se arranjar no andar de cima. Bastante recuperado dos efeitos da sua última crise gástrica, Arthur ainda assim não parecia muito saudável. Como a maioria dos gordos que perde muito peso de repente, a gordura desaparecera-lhe do rosto, mas não da barriga. A sua pança ainda intumescia a seda verde na cintura, enquanto a pele do rosto caía flacidamente em grandes rugas. Talvez eu possa subir e ajudar Gailey a pentear-se ou coisa parecida, sugeri. Trouxe-lhe uma fita nova. Antecipando a possível necessidade de uma desculpa para conversar com Gailey sozinha, trouxeram um pequeno embrulho comigo. Apresentando como desculpa, atravessei a porta e subi as escadas antes que Arthur pudesse protestar. Ela estava à minha espera. Entra, disse. Vamos até ao meu aposento particular para isto. Temos de nos apressar, mas não levará muito tempo. Segui Gailey pela escada estreita em caracol. Os degraus tinham alturas irregulares. Alguns eram tão altos que eu tinha de levantar as saias para não tropeçar. Concluí que os carpinteiros do século XVII ou usavam métodos defeituosos de medição ou tinham muito sentido de humor. Os aposentos particulares de Gailey ficavam no cimo da casa, num dos sótãos remotos, por cima das dependências dos criados. Era protegido por uma porta com tranca, aberta por uma chave realmente gigantesca, que Gailey retirou do bolso do seu avental. Devia ter pelo menos 15 centímetros de comprimento, argola decorada com arabescos em forma de flores e trepadeiras. A chave devia pesar cerca de meio quilo, segurada pela haste, daria uma boa arma. Tanto a fechadura quanto as dobradiças estavam bem oleadas e a porta pesada abriu-se para dentro, silenciosamente. O sótão era pequeno, confinado pelas águas furtadas providas de empenas que acompanhavam a frente da casa. Todo o espaço da parede estava coberto por prateleiras, abrigando jarros, garrafas, frascos. Inúmeros molhos de ervas a secar, amarrados cuidadosamente com fios de cores diversas, perfeitamente pendurados em fileiras do teto, roçaram o meu cabelo com uma poeira aromática, conforme passávamos por baixo. No entanto, não se parecia nada ao herbário claro e ordenado do andar inferior. Estava apinhado, quase atravancado, e era escuro apesar das janelas. Uma das prateleiras exibia livros, a maioria antiga e a desfazer-se, sem identificação nas lombadas. Passei o dedo curiosamente pela fileira dos livros encadernados a couro. A maior parte era desse material, mas havia dois ou três de um diferente, algo macio, mas desagradavelmente gorduroso ao toque, e um que parecia encadernado com pele de peixe. Retirei um dos livros e folheei-o cautelosamente. Era manuscrito, numa mistura de francês arcaico e latim ainda mais obsoleto, mas pude decifrar o título: Le Grimoire de Le Comte Saint-Germain. Fechei o livro e coloquei-o na prateleira, sentindo um pequeno choque. Um grimório? Um livro de magia? Podia sentir o olhar de Gale fixo nas minhas costas e virei-me, deparando com um misto de malícia e cautelosa especulação. O que faria eu, agora que sabia? Então, não se trata apenas de boatos, hã? Perguntei sorrindo. És realmente uma bruxa. Imaginava até onde iria tudo aquilo e se ela própria acreditava ou se não passava da aparência exterior de uma sofisticada simulação que usava para aliviar o tédio do casamento com Arthur. Também imaginava que tipo de magia ela praticava ou achava que praticava. Ah, branca, disse sorrindo. Definitivamente magia branca. Pensei com pesar que Jamie devia estar certo sobre o meu rosto. Toda a gente parecia ser capaz de adivinhar o que eu estava a pensar. Bem, isso é bom, disse eu. Eu própria não tenho vocação para dançar em volta de fogueiras à meia-noite e cavalgar em vassouras, quanto mais beijar o traseiro do diabo. Gale atirou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada, encantada. Tu não beijas o de ninguém, isso posso eu ver. Nem eu. Embora se tivesse um doce e fogoso diabo como o teu na minha cama, não digo que não o fizesse com o tempo. Isso faz-me lembrar, comecei, mas ela já se voltara e iniciara os seus preparativos, murmurando consigo mesma. Verificando primeiro se a porta estava bem trancada atrás de nós, Gale atravessou o aposento até às águas furtadas e começou a remexer num baú sob a janela. Retirou uma panela grande e rasa e uma vela branca comprida, enfiada num castiçal de cerâmica. Uma nova busca revelou uma colcha usada que ela estendeu no chão como proteção contra lascas e poeira. O que exatamente estás a planear fazer, Gale? Perguntei, examinando os preparativos com desconfiança. À primeira vista, não via nenhuma intenção sinistra, numa panela, numa vela, numa colcha. Mas eu era uma bruxa novata, para dizer o mínimo. Uma invocação, respondeu, puxando a colcha pelas pontas, de modo que os lados ficassem alinhados com as tábuas do seu assoalho. Para invocar quem? Perguntei, ou o quê? Ela levantou-se e empurrou o cabelo para trás. Fino e liso, soltava-se dos seus ganchos. Murmurando, arrancou-os e deixou o cabelo cair numa cortina lisa e brilhante, quase dourada. Ora, fantasmas, espíritos, visões, qualquer coisa de que possa precisar, respondeu. Começa da mesma forma em qualquer caso, mas as ervas e as palavras são diferentes para cada um. O que queremos agora é uma visão. Para ver quem te deseja mal. Então poderás virar o mau agouro para essa pessoa. Ah, bem, na verdade eu não tinha nenhum desejo de vingança, mas estava curiosa, tanto para ver como era a invocação, quanto para saber quem me deixara o mau agouro. Colocando a panela no meio da colcha, despejou-lhe água de uma garrafa, explicando-me: Podes usar qualquer vasilha, suficientemente grande. Para dar um bom reflexo, embora o livro de magia diga para usar uma bacia de prata. Até um lago ou uma poça de água lá fora podem servir para alguns tipos de invocação, embora deva ser um local isolado. É preciso paz e silêncio para fazer isto. Passou rapidamente de uma janela à outra, fechando as pesadas cortinas negras até praticamente toda a luz do aposento se extinguir. Eu mal conseguia divisar a figura esbelta de Gale movendo-se com desenvoltura pela penumbra até ela acender a vela. A chama, bruxuleante, iluminou o seu rosto enquanto ela a levava de volta para a colcha, lançando sombras angulosas sob o nariz arrebitado e maxilar cinzelado. Colocou a vela junto à panela de água, no lado oposto ao meu. Encheu a panela cuidadosamente. Tão cheia que a água se abaulava ligeiramente acima da borda, só não transbordando pela ação de tensão superficial. Inclinando-me sobre ela, pude ver que a superfície da água fornecia um excelente reflexo, muito melhor do que qualquer outro obtido em qualquer dos espelhos do castelo. Como se lesse a minha mente outra vez, Gale explicou que, além de servir para invocar espíritos, a panela refletora era um excelente acessório para pentear o cabelo. Não bates nela ou vais ficar ensopada, avisara, franzindo a testa em concentração enquanto acendia a vela. Algo a respeito do tom prático, da observação, tão prosaico no meio daqueles preparativos sobrenaturais, fez-me lembrar alguém. Erguendo os olhos para a figura pálida e esbelta, elegantemente inclinada sobre a panela, não conseguia adivinhar quem ela me fazia lembrar. Mas é claro, embora ninguém pudesse ser mais diferente da figura antiquada diante do bolo de chá no gabinete do reverendo Wakefield, o tom de voz era exatamente o da senhora Graham. Talvez partilhassem uma atitude, um pragmatismo que considerava o oculto como uma simples coleção de fenómenos, como as condições do tempo. Algo a ser abordado com cauteloso respeito, é claro, tal como se deve ter cuidado ao usar uma faca de cozinha, mas certamente nada a evitar ou temer. Ou talvez fosse o cheiro de loção de alfazema. As roupas soltas e esvoaçantes de Gale cheiravam sempre às essências que ela destilava. Cravos de funto, camomila, louro, nardo, hortelã, manjerona. Hoje, no entanto, era alfazema que emanava das dobras das suas vestes brancas. O mesmo cheiro que permeava o algodão azul prático da senhora Graham e flutuava das rugas do seu peito ossudo. Se o peito de Gale também era escurado por baixo por tais suportes ósseos, não havia nenhum vestígio visível, apesar do decote baixo da vestimenta. Era a primeira vez que eu via Gale Duncan em déshabillé. Normalmente usava roupas severas e volumosas, abotoadas até ao pescoço, que eram adequadas à mulher de um fiscal. A generosa opulência, agora revelada, era uma surpresa. Uma abundância cremosa, quase do mesmo tom da roupa que usava. E deu-me uma ideia do motivo pelo qual um homem, como Arthur Duncan, se casaria com uma jovem sem um tostão, de uma família sem nenhuma distinção. Os meus olhos dirigiram-se involuntariamente para a fila de frascos, cuidadosamente rotulados ao longo da parede, à procura de nitrato de potássio. Gale selecionou 3 frascos da prateleira, despejando uma pequena porção de cada um na tigela de um minúsculo fogareiro de metal. Acendeu a camada de carvão que havia por baixo com a chama da vela e soprou a chama fraca para espivitar. Um fumo aromático começou a desprender-se conforme as brasas se intensificavam. O ar no sótão estava tão parado que o fumo acinzentado se ergueu diretamente para cima sem se difundir, formando uma coluna que reproduzia o formato da vela branca e alta. Gale estava sentada entre as duas colunas, como uma sacerdotisa no seu templo, as pernas graciosamente dobradas sob o corpo. Bem, acho que isso vai servir. Limpando energicamente migalhas e alecrim dos dedos, Gale examinou a cena com satisfação. As cortinas negras, com os seus símbolos místicos, impediam a entrada de qualquer raio de sol intruso, deixando a vela como única fonte de iluminação direta. A chama refletia-se difusamente pela panela de água parada, que parecia brilhar como se ela também fosse uma fonte de luz em vez de um reflexo. E agora? Perguntei. Os grandes olhos cinzentos brilharam como a água, iluminados de expectativa. Meneou as mãos pela superfície da água, depois entrelaçou-as entre as pernas. Fica sentada em silêncio um instante, disse. Ouve os batimentos do teu coração. Consegues ouvi-los? Respira com naturalidade, devagar e profundamente. Apesar da vivacidade da sua expressão, a voz era calma e lenta, em distinto contraste com a sua conversa normalmente animada. Segui obedientemente as instruções, sentindo a minha pulsação diminuir conforme a respiração adquiria um ritmo regular. Reconheci o cheiro do alecrim no fumo, mas não tinha certeza sobre as outras duas ervas, dedaleira talvez, ou cinco em ramo. Havia pensado que as flores roxas eram de doce amarga, mas isso não era possível. O que quer que fossem, a lentidão da minha respiração não poderia ser atribuída apenas ao poder de sugestão de Gayle. Sentia como se um peso exercesse uma pressão no meu externo, reduzindo a intensidade da minha respiração, independentemente da minha vontade. A própria Gayle permanecia sentada, perfeitamente imóvel, observando-me sem pestanejar. Anuiu com a cabeça uma vez, e eu olhei para baixo, obedientemente, para a superfície parada da água. Ela começou a conversar, num tom regular, coloquial, que me fez lembrar novamente a Sra. Graham a falar para o sol, no círculo de pedras. As palavras não eram conhecidas, mas ainda assim tão pouco eram desconhecidas. Era uma língua estranha, mas que eu achava que deveria conhecer, como se as palavras fossem pronunciadas logo abaixo do meu nível de audição. Comecei a sentir as mãos entorpecidas e quis movê-las, mas recusavam-se a obedecer. A sua voz monótona continuou suave e persuasiva. Agora eu sabia que compreendia o que estava a ser dito, mas ainda não conseguia trazer as palavras à superfície da minha mente. Compreendi vagamente que ou estava a ser hipnotizada ou sob a influência de alguma droga, e a minha mente agarrou-se com força à borda do pensamento consciente, resistindo à atração do fumo aromático. Podia ver o meu reflexo na água, as pupilas reduzidas a duas pontas de alfinete, os olhos arregalados como duas corujas cegas pelo sol. A palavra ópio atravessou os meus pensamentos, que gradualmente se desfaziam. Quem és tu? Não sabia qual de nós fizera a pergunta, mas senti a minha própria garganta mover-se quando respondi: Claire. Quem te enviou? Eu vim. Por que vieste? Não posso dizer. Por que não podes dizer? Porque ninguém acreditará em mim. A voz na minha cabeça tornou-se ainda mais branda, amável, insinuante. Vou acreditar em ti. Acredita em mim. Quem és tu? Claire. Uma voz alta e repentina quebrou o feitiço. Gayle sobressaltou-se e o seu joelho esbarrou na bacia, desfazendo a superfície espelhada. Gayle, querida? Uma voz falou do outro lado da porta, hesitante, mas autoritária. Temos de ir, querida. Os cavalos estão prontos e ainda não te vestiste.